Colossenses capítulo 1, nós vamos ler os versos 13 a 23, Colossenses 1, 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis, perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos por essa noite e pela oportunidade de estarmos juntos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor nos fale nessa noite, que a gente cresça, que a gente aprenda mais do Senhor, em nome de Jesus, como indivíduos e como comunidade. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, os nossos olhos, que a gente possa realmente perceber a presença do Senhor e a vontade do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, da outra vez que eu falei sobre Colossenses, eu tratei do capítulo 1, né, o comecinho, capítulo 1 até o versículo 12. Né? E eu não sei quanta gente lembra, mas eu falei muito sobre a questão da sabedoria, né? Quem lembra disso? Sabedoria. Que ter conhecimento espiritual, ter sabedoria, é fundamental para a vida cristã, para o cristianismo, ser uma coisa genuína. Então nós examinamos esse princípio, né, a oração de Paulo para que os crentes de Colossos recebessem sabedoria. E aqui, a partir do verso 13, Paulo começa a dar um conteúdo para isso. Lá na frente a gente vai ver isso, que Cristo surge como a sabedoria de Deus, né? Mas esse primeiro texto é muito importante, foi muito importante para a história da igreja, da doutrina cristã, inclusive, porque é muito cheio teologicamente, é um texto muito importante. A gente já citou em alguns momentos para falar sobre cosmovisão cristã, né, e outras coisas. Isso é normalmente chamado de hino cristológico. É o termo que os estudiosos dão para descrever o que a gente tem aqui. Porque tem traços mesmo de um cântico, né, tem uma estrutura, fala-se primeiro da criação, depois da redenção. Existem alguns paralelismos, né, se repetem alguns temas na mesma ordem. E é muito importante, inclusive algumas pessoas acreditam que Paulo pegou um hino que já existia e incluiu aqui. Existe inclusive essa hipótese, né? Mas é um texto muito importante que vai falar sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a suficiência de Cristo, sobre a centralidade de Cristo, que é um tema importante, né, para a carta. A igreja de Colossos estava sofrendo com uma espécie de doutrina, de uma espécie de heresia, segundo a qual Cristo não seria totalmente suficiente para a vida cristã, para o cristianismo, né? Que além de Cristo a gente precisaria de outras coisas. E essa aparentemente era a doutrina falsa que estava sendo ensinada na igreja de Colossos, e Paulo escreveu um pouco para lidar com isso, né? Então é por isso que ele está dizendo que eles precisam de sabedoria, que Cristo é a sabedoria, tudo mais. Mas então, gente, vamos fazer a nossa leitura do texto aqui, depois eu vou tentar extrair daqui quatro ideias para nós hoje sobre a relevância, né, desse texto. Mas o texto começa aí no verso 13, com a afirmação de que Cristo nos transportou, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é uma afirmação sobre a nossa experiência, né, de salvação, e introduz a discussão a respeito desse trecho, a respeito de Jesus, né? Quem é esse Salvador? Quem é esse Redentor, né, que nós reconhecemos? Isso seria um ponto pacífico para os colossenses, que Jesus fosse o meio, né, e da redenção, e que Deus tenha nos colocado sob a autoridade de Jesus. Agora, a gente vive num sistema de cultura em que não existem mais reis, né? A gente tem um presidente que quer ser rei, mas a gente não tem oficialmente um rei. E mesmo onde existe hoje, por exemplo, na Europa, é mais uma coisa simbólica, né? Mas naquele tempo existia rei, existia império, existia tudo isso. Então a carga de se dizer que Jesus era o rei é muito maior. Ainda mais porque Jesus não era só uma figura mítica. Nós estamos muito acostumados a dizer que Jesus é o rei, que Jesus é o Senhor, e entender isso num sentido muito religioso, eu diria. Muito da questão da sua subjetividade, de você acreditar que existe um poder transcendente que dirige tudo. Então a gente tem essa... A gente fala de Jesus muito nesse sentido, de um governante espiritual, né? Muito, muito dessa forma. Agora, a gente precisa ter em mente que a crença em deuses e forças salvadoras, imateriais, né, sobrenaturais, de outro mundo, era uma coisa extremamente comum naquela época. Mas o único ser concreto e pessoal e físico a que se atribuía essa posição de senhor naquela época era o imperador. Então é importante a gente ter isso em mente, a importância dessas expressões que dizem que Jesus é o Senhor, né? A gente começou, inclusive, com essa leitura, né, de Filipenses. Porque, nesse caso, não se estava atribuindo senhoria a uma divindade de um panteão mítico, né? O senhorio é atribuído a uma pessoa humana que viveu na terra e que foi condenada pelo Império Romano. Então, tomar uma pessoa assim e chamar de senhor tem um significado, inclusive político, muito mais denso do que chamar um deus fulano de tal do panteão babilônico de senhor naquele contexto, né, em que essas crenças em deuses e espíritos e forças salvadoras era muito divulgada e era aceita desde que ninguém questionasse a prioridade do imperador, né? Então a primeira coisa que Paulo diz aqui quando ele vai iniciar sua exposição, né, da sabedoria de Deus para os colossenses, é que Deus nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o reino de seu filho. Então isso é muito importante, o senhorio de Cristo. Né? Ser salvo não é só você ter a garantia da sua ressurreição futura ou somente que você vai para o céu ou alguma coisa assim. Ser salvo é ser transportado de um reino para outro. Né? Transportado do domínio do império das trevas para o reino de Cristo. Então o senhorio de Cristo sobre todas as coisas é um ponto central em Colossenses. Como é que então Paulo explica esse senhorio? Vamos continuar a leitura. Começando aí nos versos 14 até o versículo 17, fala-se sobre o senhorio de Cristo sobre a criação, a preeminência de Cristo sobre a ordem criada. É uma coisa muito importante. Antes de ser o Salvador, Cristo já era o Senhor. Antes mesmo. Então o que nós temos aí? Verso 14. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então essa é a primeira declaração que a gente tem aí, né? Quando se fala alguma coisa a respeito da natureza de Jesus, a gente diz que é uma afirmação cristológica, né? Quem já viu essa expressão aqui? É uma afirmação sobre a natureza de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Então, gente, primeira coisa, Jesus aparece aqui como a imagem do Deus invisível. Então, essa expressão todo mundo conhece, né? Onde é que aparece essa ideia de uma imagem de Deus primeiro? Onde é que isso aparece primeiro na Bíblia? Gênesis. Gênesis, né? Aparece em Gênesis. Então, a ideia de que Jesus é a revelação de Deus, sendo ele a própria imagem do Deus invisível, ele é o clímax, o fim da revelação. Existe uma ideia muito errada da revelação, e muito divulgada, é a ideia de que a revelação seria um conteúdo, né, uma série de conteúdos teológicos, de conceitos teológicos que foram revelados ao longo do tempo e que a revelação cessou. E que Deus, num certo ponto, poderia trazer novos conhecimentos. Isso significa que a revelação não estaria fechada, né? Que Deus poderia trazer novas revelações. Mas o centro do conceito de revelação na Bíblia é mais qualitativo do que quantitativo. A questão da revelação, a revelação está fechada não é porque foi esgotado um conteúdo de conhecimentos que precisava ser revelado, ou porque Deus simplesmente decidiu não revelar mais coisas. A gente diz que a revelação fechou com Jesus porque em Jesus ela atinge o topo. Porque, qualitativamente falando, não é possível nós nos aproximarmos mais de Deus do que nós nos aproximamos quando o Verbo se fez carne. Então Jesus fechou a revelação por isso, porque o máximo que era possível foi completado, foi revelado. Mas não em termos quantitativos, como eu disse, em termos qualitativos. Quer dizer, a gente poderia dizer que Deus pode revelar mais algumas informações sobre fatos da realidade, mas não tem como mais sobre ele aparecer, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Então a revelação alcançou seu clímax nesse sentido, né? A outra coisa que a gente tem aqui é que Jesus é o primogênito da criação. Tem alguma versão aqui que traz é o primogênito sobre toda a criação? Alguém tem uma versão desse jeito? Todos estão, tem, provavelmente todo mundo está sendo atualizado. Como é que está na NVI? Não, ele é o primogênito de toda a criação. É. Então, gente, essa expressão aqui, às vezes, inclusive, é mal entendida, como se Jesus fosse o primogênito no sentido de ser o primeiro, né? Só de ser o primeiro em uma sequência. Então, Jesus seria o primeiro a ser criado. É assim que os testemunhos de Jeová leem o texto. Jesus seria o primeiro que foi criado, né? O primogênito da criação. O primeiro a ser criado. Mas, provavelmente, a melhor tradução aqui é o primogênito sobre toda a criação. Para essa expressão aí, de toda a criação. Eu não tenho certeza, acho que é a revisada que traz sobre toda a criação. Versão revisada. Mas a primogenitura aqui, gente, não tem exatamente o sentido biológico, que é o de o sentido de ser o primeiro que nasceu, né? Mas o sentido jurídico. Primogenitura como prioridade, como aquele que tem o direito sobre tudo. Então esse era um uso bastante comum no contexto greco-romano, né? Não era estranho para os leitores. Mas a principal razão para a gente ler isso, além de ser melhor traduzir sobre toda a criação, é que esse texto remete claramente a Gênesis 1. Né? Como é que a gente tem lá em Gênesis 1, 26? Vejam só. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? E o que se diz depois, na sentença seguinte? Tenha ele domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos, sobre toda a terra. E os répteis que rastejam pela terra. Vejam só, em Gênesis, o homem é criado à imagem de Deus e recebe com essa imagem, né, a função de dominar sobre toda a terra. E o que nós temos aí? sobre falando Paulo falando sobre Jesus no verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Isso corresponde a Gênesis, quando se diz que Jesus é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E depois, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu sobre a terra. E a gente tem uma lista de todas as coisas também, né? Lá em Gênesis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus aparece aqui como o verdadeiro modelo a partir do qual o próprio homem foi criado, né? E que deveria ser, consequentemente, o modelo para nós, né? Então, em Romanos 5, Paulo diz que Adão era um exemplo, né, daquele que havia de vir, um tipo daquele que havia de vir, que era Jesus. Né? Então, isso encaixa perfeitamente. Na visão de Paulo, Jesus é o modelo do ser humano, né, é o modelo da imagem de Deus. Então, ele seria o ponto de partida para a própria criação do homem e também para a redenção do homem. Então, gente, primeira coisa aí, né, Jesus aparece como... O revelador de Deus, né, e também como o governante de todas as coisas. Então, é claro que aqui está se falando do Cristo, né, que é tanto Deus como homem. Jesus nessa posição, Deus-homem, é a imagem de Deus revelada para nós, visivelmente, e é o Senhor de todas as coisas. Então, é claro, isso é interessante porque Jesus não é somente o governante, ele é o modelo também para nós, né? Porque se Jesus é o segundo Adão, né? Igual Adão foi posto lá para dominar a natureza e tal, revelar a imagem de Deus, Jesus é o segundo homem e o último Adão. Então ele tem agora a imagem de Deus, ele realizou isso nele de forma perfeita e foi posto para governar a criação. Então, à medida que a gente é transformado a imagem de Cristo, isso a gente pode lembrar, por exemplo, de 2 Coríntios, a gente tem mais condições de exercitar o domínio criativo, que é a vocação que Deus nos deu lá em Gênesis, né? Então, imitando a Jesus, a gente se torna homem de fato. Ser humano é ser a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Então, a gente precisa imitar Jesus para a gente poder manifestar a imagem de Deus no mundo e também exercitar esse domínio. Agora, veja o verso 16. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Então, isso é outra coisa interessante. Tudo foi criado por meio dele. Todas as coisas. No céu e sobre a terra, então a gente pode pensar no mundo angélico, né? Nos anjos, nas forças espirituais. A gente tem várias evidências na Bíblia a respeito disso. Tudo isso foi criado nele. Tudo que existe sobre a terra foi criado por meio de Jesus, qualquer coisa. Então a gente diria, antigamente eles diriam os animais, as plantas, né, a terra, os astros. A gente poderia dizer mais, a gente poderia falar da matéria, das forças, da natureza, né, de tudo isso. Aqui se fala de coisas visíveis e invisíveis. A gente pode pensar em realidades também que a gente sabe que estão aí, mas a gente não consegue pegar, né? Por exemplo, existe o amor, né, existe a bondade como uma realidade na nossa experiência, isso não é visível. Mas isso veio de Deus também, ou a beleza, né, que a gente experimenta em muitas coisas. Como você conceitua isso? Isso também vem de Deus. Ou as quantidades, né? E tudo que existe na estrutura da nossa experiência vem de Deus. Foi organizado, criado e organizado por Deus. As qualidades que a gente dá para as coisas, as propriedades que as coisas têm, a própria existência das coisas, né? Tudo foi feito em Jesus. Então isso é interessante. Tudo que não é Deus foi criado por ele. Não existe nada que exista que tenha existência independente de Deus. Agora, aí se fala desses poderes. Entre as coisas que foram criadas, claramente tem um destaque aqui. Paulo, gente, Paulo podia ter feito uma lista enorme de coisas que foram criadas em Jesus. Ele falou todas as coisas, tanto nos céus, né, como na terra, visíveis e invisíveis. Ele podia ter feito uma lista aí de fenômenos físicos, podia ter falado dos céus, dos astros, né, podia ter enfatizado os animais, ou podia ter falado muito da sociedade. Mas do que Paulo fala? Qual que é a coisa que ele cita entre todas as coisas que foram criadas em Jesus? Qual é, gente? Qual é a coisa que ele cita? tronos, soberanias, principados e potestades. Então isso é muito curioso. É evidente que Paulo queria enfatizar isso. Porque entre uma lista possível de coisas que foram criadas em Jesus, ele só cita isso. As autoridades, as ordens de poder. Isso é sintomático, né? Dá uma pista para nós de como que o Paulo vai lidar com os problemas de Corinto. Algumas pessoas acham que esses poderes aqui seriam poderes demoníacos, né? Poderes demoníacos. Mas é complicado, porque se a criação foi boa desde o início, está lá em Gênesis, né? É esquisito imaginar que Deus criou os poderes nessa condição, como poderes demoníacos, né? Lá em Romanos 13, Paulo diz que todas as autoridades, né, vêm de Deus, não há autoridade que não venha de Deus. Então, outra coisa. Bom, então, em princípio, eu diria que Paulo está falando sobre autoridades como estrutura da criação, um dos aspectos da estrutura da criação. Existem autoridades. Segundo, às vezes isso é separado de autoridades humanas, né? Por causa de Efésios, muitas vezes por causa de Efésios. Em Efésios parece que tem uma ênfase nos poderes, nos lugares celestiais. Então o pessoal pega esse texto e fala assim, ó, aqui Paulo está falando de demônios graduados, né? Seriam os dominam cidades, dominam países e tal. Acho que pode ser que ele esteja incluindo aqui também autoridades espirituais caídas. Mas o Paulo diz antes que foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Então, eu acho que não há por que a gente limitar esses tronos, soberanias, principados e potestades, só às autoridades invisíveis. Né? Porque ele não fez essa distinção aqui. Na minha opinião, a gente deve pensar nas autoridades. Paulo está simplesmente falando que todas as autoridades foram criadas por Deus. Aí alguém pode perguntar, mas do que ele está falando? De poderes sobrenaturais? Não, aqui está simplesmente falando que as autoridades foram criadas por Deus. Agora, em quem que o leitor ou o ouvinte na época pensaria imediatamente? Ele poderia pensar em forças espirituais, sim, porque havia essa crença de que forças espirituais dirigiam a realidade, mas certamente ele também pensaria sobre o Império Romano e sobre os poderes terrenos. Certamente ele pensaria nisso. Isso era muito evidente, muito presente na vida das pessoas, nessas autoridades. Então, gente, Paulo está dizendo aqui que tudo foi criado em Cristo, né? Ele diz mais, veja aí no verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele, o que diz aí na sua Bíblia? Tudo subsiste. Todas as versões trazem subsiste aqui. Subsiste. O verbo grego aí, gente, sinisteme, significa manter junto. Significa manter coerente as coisas. Isso é interessante. Paulo não está só dizendo que Jesus mantém as coisas existindo. Ele diz que Paulo diz que Jesus mantém as coisas integradas. Mantém as coisas coerentes. De fato, na física a gente sabe disso, né? Que as coisas dependem de tensões e de forças que mantêm, né, as coisas unidas. Se você não tiver isso, né, a nossa matéria se espalharia, né, se não tivesse isso. Mas a ideia aqui é que em todos os aspectos da realidade, Jesus mantém as coisas ligadas, mas as coisas estão ligadas nele. As coisas estão ligadas nele. O que que isso significa? Que nada tem sentido e existência fora de Jesus. Quer dizer, isso dá uma visão de um universo pessoal. É importante nós entendermos isso. A gente vive num mundo que se acostumou a pensar na personalidade como algo separado da natureza. Isso é uma característica da modernidade. Tá? O mundo é impessoal, é resultado de encontros de matéria, de fatos fortuitos. Esse é um mundo impessoal. Não existe propósito na natureza. Essa é a visão comum. Né? As coisas acontecem por acaso, por meio de interações mecânicas de corpos, né? Então esse tipo de pensamento a gente sabe que não aconteceu só nas ciências da natureza, Né? Ele estava presente lá atrás, no Newton, né? Mas depois ele foi importante para a teoria da evolução aparecer. Ele foi aplicado na sociologia, a visão mecanicista da própria sociedade. E isso é uma coisa que tem por aí. Então a gente acostumou a separar. Existe a natureza, que é um processo caótico, não racional, e tudo mais. E existe a personalidade, e o sentido, o propósito. E essas coisas são coisas que existem dentro da nossa cabeça. Propósito e sentido são coisas que existem só dentro de nós. Porque o processo social não tem lógica, não tem racionalidade, não tem sentido. A natureza não tem sentido. A gente separou essas duas coisas. E por isso, até mesmo os crentes às vezes pensam assim: não, esse mundo não tem propósito. Talvez exista um propósito para mim, né, no meu relacionamento com Deus. Mas o mundo é um processo sem lógica, sem propósito, sem razão, sem sentido. Agora, o que o Paulo está dizendo aqui é que o que mantém coerência e faz as coisas existirem é uma pessoa. Quer dizer, a visão de mundo que o Paulo transmite aqui é de um universo pessoal, em que até os fatos que aparentemente para nós não têm sentido, como por exemplo as interações caóticas aí da matéria, até isso estaria regulado e controlado para um fim pessoal. Porque existe uma pessoa na qual todas as coisas estão ligadas e na qual todas as coisas têm sentido. Né? Quer dizer, isso é uma coisa para a gente pensar. Como seria, então, a gente ver o mundo e os processos naturais, o processo histórico e a história da nossa vida pessoal e a sociedade como algo que tem sentido e cujo sentido está em Jesus? Isso é uma coisa para nós pensarmos. É, agora, depois, gente, do verso 18 em diante, Paulo fala sobre a soberania e a preeminência de Cristo na redenção. Vamos acompanhar aí, versículo 18. Então, o que nós temos? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, isso aqui é interessante. Essa figura do corpo, né? A gente logo pensa no corpo físico, né? Que existe a cabeça, o corpo físico, é lógico, é uma metáfora do corpo aplicado ao governo de Cristo sobre a igreja, né? Sobre os santos, sobre o novo povo de Deus. Mas o que a gente não, às vezes não está muito consciente é de que a metáfora da cabeça e do corpo era muito usada na época, no contexto social e político, para falar sobre a cooperação dos governantes, da aristocracia, com o povo. Essa metáfora era extremamente comum. Em Corinto, por exemplo, que Paulo fala do corpo, né? Corpo de Cristo, a gente sabe que existem escritores do primeiro século que usavam muito essa metáfora para falar sobre, inclusive, os argumentos que a liderança da cidade utilizava para acalmar o povo quando era uma situação, havia uma situação de tensão social. Então eles usavam essas metáforas, diziam que cada pessoa tem uma função no corpo. Então que é importante as pessoas entenderem que tem a cabeça, né? Tem a cabeça e tem os membros. Quem é a cabeça? A cabeça são os governantes. Imagina um corpo sem a cabeça. Como é que vai ficar a cidade de Corinto sem os governantes? E assim por diante. Isso era usado com sentido político, retoricamente. Na época de Paulo, inclusive, um filósofo, um escritor romano chamado Sêneca, chama Nero de a cabeça da república, né, e a alma do império, né, e usa isso para, né, levantar ali o imperador, né. Então essa expressão, gente, esse negócio da cabeça e do corpo já era usado na época para falar sobre as autoridades. E lembre-se, com o que Paulo está preocupado aqui no texto desde o início? Ele fala que nós entramos no reino de Jesus. Quando ele vai falar que todas as coisas foram criadas por Jesus, o que ele cita que foi criado por Jesus? Os poderes, as autoridades. Então, quando ele usa essa metáfora da cabeça e do corpo, ele está dizendo que o verdadeiro cabeça, quem é? É Jesus, não é o imperador. Jesus é a cabeça, não o imperador, né? E a igreja está ligada diretamente a Jesus. Não existe uma outra autoridade que possa se interpor entre Jesus e a igreja para dizer o que a igreja tem que fazer. Que era o problema que eles estavam enfrentando lá. Que algumas pessoas ensinavam que outros poderes, outras forças espirituais ou terrenas, poderiam dirigir certas áreas da nossa vida. Então o Paulo diz, não, Jesus é o cabeça do corpo. Quer dizer, isso tem uma carga política muito forte e relaciona então o poder com a autoridade de Cristo, né? Mas como é que Jesus atingiu essa posição de cabeça da igreja? Porque ele é o primogênito de entre os mortos, então ele não somente tinha a primazia, porque ele criou todas as coisas, mas depois do pecado ele se ofereceu a si mesmo para resgatar todas as coisas, então ele tem uma primogenitura dupla, por assim dizer, né? Ele já tinha por criação, né? Por ser o Criador, mas agora ele comprou tudo com o sangue dele. Então ele é o primogênito por meio da morte e ressurreição também. Então vejam, verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse o quê? Qual a expressão aí, gente? Ninguém está usando Bíblia. Aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então esse é um outro termo que aparece muito em Colossenses. A plenitude. Pleroma. Quer dizer, a plenitude da divindade, né? E isso aparece mais na frente lá. Quer dizer, a ideia de que todo o governo, toda a soberania está em Jesus. Jesus é a imagem de Deus. Então toda a soberania sobre a criação, que está lá em Gênesis, foi dada para o homem, está concentrada em Jesus. Ele controla tudo, ele atualiza, ele realiza tudo nele mesmo. Todas as coisas ganham sentido e existência nele. Então ele tem a plenitude. Ele tem o pleroma, essa expressão, né? O pleroma não está distribuído por aí. Vocês lembram da expressão de Kuiper, né? Não há nenhum centímetro em todos os domínios da vida humana sobre o qual Cristo, Senhor de todos, não diga é meu. O que é isso? É uma declaração mais contemporânea de que a plenitude está em Jesus. Jesus é plenamente Deus e, como a imagem humana de Deus, ele tem o controle de todas as coisas. É o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então, em Jesus estava a plenitude, então Jesus tem todo o poder, ele é o representante. E através do sangue da cruz de Cristo, Deus reconcilia consigo. O que, que diz aí no verso 20? No finalzinho. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus é aquele que reconcilia tudo. De novo, nós temos uma outra expressão que tem um sentido político forte, né? É a paz. A paz, gente, era um termo político na época. Igual a gente fala hoje de cidadania. Não é? Cidadania não tem todo um sentido, uma carga ideológica. E a gente usa essa expressão tanto assim. Paz naquele tempo, gente, não é isso. Porque hoje, quando, nas músicas, nossos corinhos evangélicos, né? Nos folhetinhos, o que é paz? Paz é assim, eu senti paz. Eu senti bem, eu senti uma coisa gostosa dentro, assim, a tranquilidade, ficar relax, né? Isso é paz, né? Gente, mas não era paz no Antigo Testamento, não é isso. Shalom no Antigo Testamento era uma cidade restaurada, em que não tinha mais injustiça, em que o velho vivia mais, em que havia alimento para todo mundo. Paz era um conceito integral de vida humana restaurada. A Shalom, né? Agora, o Império Romano tinha o seu conceito de paz, né? A Pax Romana, né? Vocês já ouviram falar disso, que era conseguida na base da espada, né? Ferro e fogo. Né? De fato, o Império Romano conseguiu muita coisa interessante nesse sentido. Você vê, por exemplo, que a pirataria no Mediterrâneo praticamente acabou. Né? E o controle dos romanos sobre o Mediterrâneo era tão grande, tão completo, que eles chamavam o Mediterrâneo por um bom tempo de Mare Nostrum. Né? Quer dizer, estavam em controle de tudo ali. Mas o custo dessa paz era a morte de muitos inocentes, era muita injustiça. E o que é curioso é que Jesus foi crucificado e colocado num túmulo lá, que foi selado com o selo romano, em nome da paz romana. Foi em nome dessa paz que ele foi crucificado pelo governo, pela autoridade romana ali, né? Pelo império. O império, que supostamente seria a fonte da paz social, no ato de crucificar Jesus, né, sem saber disso, se tornou um instrumento da verdadeira reconciliação e pacificação que Jesus realizou. E que não era a do império. Por isso que Jesus falou, né, que ele deixava a paz dele, né, deixo-vos a minha paz, né? Minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Do que Jesus estava falando, gente? O pessoal luta para entender no meio evangélico isso, mas é porque fica tentando entender isso com a mentalidade subjetivista. Que Jesus está falando que ele dá a paz interior de um jeito diferente que o mundo dá. Não é isso. Jesus estava dizendo que ele trazia a paz, mas não era do jeito que o Império Romano trazia. Que era no esmagamento, né, da diferença. A gente falou sobre isso quando eu falei sobre a igreja de Pérgamo, né, na semana passada. Quer dizer, o Império Romano trazia a paz, era cortando a cabeça. Então Jesus disse que ele não trazia a paz desse jeito, que a paz dele era diferente. E no sacrifício de Jesus a gente tem isso, né? Então, em Cristo existe a verdadeira salvação. Ele é o verdadeiro imperador, né? E assim como ele governava todas as coisas como criador, como redentor, ele redime todas as coisas, tanto as que estão nos céus, né, como as que estão sobre a terra. Versículo 20. Então, Cristo tem a preeminência na redenção. Agora, a respeito dos gentios, né? Boa parte dos ouvintes da carta. O que o Paulo diz? Que essas pessoas, os gentios, não judeus, antes estavam alienados por causa do pecado, mas foram reconciliados pela morte de Cristo para serem apresentados a ele, santos e culpáveis, irrepreensíveis, restaurados, né? Então o Paulo relaciona aqui a experiência dos ouvintes, dos leitores, com essa grande obra de Jesus. Então Jesus criou tudo, Jesus redime tudo na cruz, e ele diz para os leitores: e vocês se tornaram participantes disso quando vocês receberam a Cristo. E vão continuar se tornando participantes, verso 23, né? Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então Paulo está dizendo que os gentios que começaram a participar disso, né, continuariam nisso e seriam genuínos participantes se permanecessem ou permanecendo firmes no evangelho que Paulo pregou antes, né, para eles, que ele anunciou em todos os lugares. Então isso é interessante, a gente percebe que a participação do reino de Cristo vem por meio da fé no evangelho. Isso é um tema de Paulo. Você precisa ouvir o evangelho genuíno, você não pode se afastar daquele. O Paulo é claro aqui: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Porque se você pregar um outro evangelho, você vai chegar em outro lugar. Esse evangelho de Paulo, o evangelho genuíno, é que vai produzir essa participação na obra redentiva de Cristo, na reconciliação. Existem outros evangelhos que não reconciliam. O evangelho da prosperidade, por exemplo, ele tem muitos elementos bíblicos, mas ele tem uma distorção num ponto central, que é um afastamento. E tem outros evangelhos por aí, né? Evangelhos legalistas, né? A gente tem muito disso hoje. O evangelho de... fala-se muitas vezes do discipulado, de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, mas sem uma compreensão clara da graça, ao ponto de tornar crentes que seguem esses ensinos, muitas vezes, de um discipulado extremamente rígido, se tornarem, como Jesus fala sobre os fariseus, né, duas vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus, né, criar prosélitos. Mas tem um outro lado também: existe uma pregação da graça hoje extremamente comum. Tem muita gente falando da graça, mas separando a graça totalmente da lei, das exigências da lei, da ideia de que Deus ordenou a realidade. Então isso também não é o evangelho, né? Também esse evangelho muito restrito, que é só do subjetivo, e que não fala que Jesus reconciliou todas as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra, esse também não é o evangelho de Paulo. Não é, porque não é integral, né? É um pedaço do evangelho. Agora, irmãos, eu queria extrair algumas coisas desse texto. A gente já está caminhando para o fim. Primeiro, a gente percebe aqui o que eu tinha enfatizado inicialmente. Primeira coisa que Paulo, que é importante que Paulo diz aqui, é como o cosmo é cristocêntrico. Entender o que o cosmo é de fato depende da gente, depende da gente entender Jesus Cristo. É claro, Jesus Cristo é um homem entre muitos. Ele tem uma outra categoria que é o homem, né? Que é fundamental. Deus criou o homem à sua imagem. Então como que a gente vai entender o mundo criado para Deus sem entender quem é o homem. Mas é, isso é interessante. É, dando uma outra ilustração daquilo que eu falei sobre o universo pessoal, é, alguém pode perguntar, por exemplo, uma chaleira no fogo, cheia de água no fogo, soltando vapor. Você pode imaginar isso, essa cena. É, o que está causando, qual a intenção desse ato? É, dessa situação de uma chaleira estar no fogo, né, com a água fervendo e o vapor saindo. Alguém pode dizer que isso é simplesmente um fenômeno físico, né? Que a água está sendo aquecida, está evaporando e começou a sair um barulho da chaleira. Mas essa descrição não é suficiente, porque alguém inventou uma chaleira para fazer alguma coisa com isso e alguém botou água nessa chaleira e colocou no fogo para talvez fazer um chá, né? com aquela água. Então, o que é explicar um fato? Você tem que dar sentido para o fato, não é você fazer um recorte só, né? E explicar aquilo como fenômeno físico. Né? Quer dizer, alguém botou água naquele bule e estava esquentando a água naquele bule. O que eu quero dizer com isso é que para a nossa vida fazer sentido e para o cosmos fazer sentido, a gente precisa chegar no nível último de explicação. Você pode explicar no nível básico ali, não, tem um fenômeno físico aqui da água na chaleira. Você pode explicar a vida humana assim, não, o ser humano é um ser, a gente coloca na categoria dos mamíferos, que funciona assim, assim, assado. Mas ficar só nesse nível de explicação não é suficiente. Nós temos que dizer que pessoas são pessoas de fato, mas isso também não é suficiente. Se a gente não relacionar as coisas com Cristo, a gente ainda não chegou no último nível de explicação que junta todas as coisas. Então Paulo está dizendo isso aqui, gente. Paulo está dizendo que se você não tiver Cristo em mente, você não entende de fato o sentido e o propósito das coisas. Que o propósito, e até do próprio Império Romano, não fecha no Império. Né? Que existe um propósito maior, que Cristo é o Senhor de tudo e dirige tudo. Então a gente tem que ver as coisas do ponto de vista de Cristo. Segunda coisa importante aqui, é o que eu chamo de unidade, natureza e graça. Quem já viu essa expressão? Unidade, natureza e graça. Aonde? Isso é o título, gente, de um capítulo do livro A Morte da Razão, né, do Schaeffer. É o título de um capítulo. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Unidade, natureza e graça. Para usar a linguagem de Paulo, é a unidade de criação e redenção. Unidade de criação e redenção. Então, o escopo, Cristo criou todas as coisas. Então, todas as coisas têm que ser vistas tendo Cristo como referência. Agora, o escopo da redenção é cósmico. Esse é o ponto. É cósmico. Deus criou todas as coisas em Cristo. Mas Deus também redime todas as coisas em Cristo. Então a gente precisa ter isso em mente. Não existe área da nossa vida em que a obra salvadora de Cristo não tenha uma relevância. Se a gente ainda não conseguiu ver a relevância, isso é um problema nosso. É porque talvez a gente não conseguiu ver ainda esse aspecto da nossa vida na perspectiva correta. A gente não relacionou com Cristo. Né? Se Cristo é aquele que junta todas as coisas, né? Que mantém as coisas reunidas, integradas, então tudo tem um significado, né, do ponto de vista do Evangelho. Mas então, gente, a unidade, natureza, graça. Então não tem uma área da vida que não tenha, que o pecado não tenha entrado e que a graça não seja necessária. Né? A gente poderia falar em termos macro cósmicos, né? A gente, ou talvez não macrocósmicos exatamente, mas a gente pode dividir, pode falar do significado do Evangelho para a política, para a arte, né? Para a ciência, para esses níveis aí grandes da sociedade. Mas pense na sua vida pessoal, né? Na sua vida privada, a sua rotina em casa, o jeito que você usa o tempo, que você usa o dinheiro, que você planeja o futuro, as férias, o jeito de criar os filhos. Cada coisa, cada detalhe da nossa vida precisaria ser relacionado. com Cristo. Tem que ser relacionado com Cristo de alguma forma. Porque se todas as coisas foram criadas por Ele, todas são redimidas por Ele, a gente precisa expor isso, apresentar para Jesus. E pegar todas as áreas da nossa vida e apresentar e fazer essa pergunta. Deus, quando o Senhor criou isso, o que o Senhor queria? Como que o Senhor queria que fosse a vida humana nesse aspecto? A nossa vida privada, inclusive, nesse aspecto. E como é que a gente redime isso? Né? É claro, aí a gente vai descobrir que tem um montão de coisa para mudar na nossa vida. Mas unidade de natureza e graça significa isso. Terceiro. Aqui nós temos a condenação do império também. Então, Cristo é o Senhor de tudo. A salvação de Cristo se estende a todas as áreas. Então, isso significa que a legitimidade de todos os poderes é relativa. Jesus criou todos os poderes, principados, potestades, tronos e soberanias, não é isso? Mas quem é o cabeça? É só Ele. O cabeça é só Ele. Então, essa é a pergunta. Para ter a paz de Jesus, que não é a paz do império tirânico, né, todos os poderes têm que reconhecer a sua relatividade entre si. Cada poder tem o seu lugar. Deus criou os poderes. Não tem nada errado existir um poder, uma autoridade. Só que aquela autoridade tem um limite, uma esfera. Quando ela tenta tiranizar a vida e controlar tudo, que é o que o Império Romano queria fazer, então isso se torna uma idolatria, se torna um pecado, né? E aí Jesus tem que vir e morrer, não só por causa do Império Romano, mas por todas essas distorções, né? E assim desafiar esse poder usurpador. Então, irmãos, toda vez que existe uma área na sociedade ou na nossa vida em que uma estrutura que Deus criou, uma estrutura de poder que Deus criou, começa a ter ambições e dominar as outras áreas da nossa vida, tiranizar a vida, então isso vai trazer a guerra. Isso não vai trazer a paz genuína, né? A paz genuína vem quando o senhorio absoluto de Cristo é reconhecido, né? Então, isso é muito importante. Quarto e último, está no finalzinho do texto que a gente leu. A fé é necessária para habitar no mundo real. Gente, o mundo real é o mundo como foi criado por Jesus, com todas as coisas unidas com Ele. O mundo em que existe um poder usurpador, seja na nossa vida pessoal, seja na sociedade, oprimindo a nossa vida, distorcendo a nossa vida, não é mais um mundo real. É uma invenção, um simulacro. Não é o mundo real mais. A gente saiu do real. O real, a realidade das coisas, é a relação que elas têm com Cristo quando foram criadas. Essa é a relação. Então, para a gente ter paz de fato, para existir a paz, a shalom, todas as coisas nos seus devidos lugares, a justiça, né? Todas as coisas nos seus devidos lugares, funcionando direitinho, é necessário reconciliação. E a reconciliação vem pela fé em Jesus e pela fé no Evangelho. Então, se for para existir shalom na nossa vida, a gente ficar livre dos poderes opressores, né, experimentar a reconciliação verdadeira, paz verdadeira, a gente tem que manter a nossa fé em Jesus e no Evangelho. A gente precisa descobrir o que o Evangelho significa para nós. Então, gente, qual é o tema central aí desse texto? É o senhorio de Cristo, né, sobre todas as áreas da vida, a suficiência de Cristo para todas as áreas da vida humana, da própria realidade, né? Esse texto nos diz que o cristianismo pode ser integral. Esse texto nos diz que o cristianismo é integral, que a salvação diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Isso é um desafio para nós, porque hoje a gente não tem o Império Romano, né? Mas nós temos outras formas de império, né? Nós temos, por exemplo, o império do sistema econômico nosso, de consumo, né? De consumismo. O pessoal fala de capitalismo muitas vezes, isso é muito genérico, né? Eu acho que o problema nosso maior é o consumismo, que é um tipo de capitalismo, né? E que nos torna dependentes, né, desse sistema. O que é isso? Não estou dizendo que isso é uma coisa ilegítima, existir economia, existir dinheiro, né, existir troca. Não estou dizendo que isso é mal. Né? A gente experimenta que existe uma estrutura econômica na vida. A gente precisa conservar coisas. A gente precisa racionar o alimento na geladeira, senão perde, né? Precisa calcular quanto que vai comer cada dia. Você tem que calcular os recursos que você tem. Então tem um lado econômico da vida. Eu diria que existe uma estrutura, existe um poder. Tá? Existe um poder. Existem pessoas que têm a influência nessa área, inclusive, para organizar essa área na sociedade. Mas quando uma área da vida tiraniza as outras, então você não pode ter shalom mais. Você tem só uma shalom falsa. Você tem que criar uma propaganda para convencer as pessoas de que elas são felizes e que está tudo bem. Como o Império Romano tinha sua propaganda. Então, como é que a gente vence a shalom? A gente tem que entrar no senhorio de Cristo, falar assim, não, o cabeça da minha vida não é o dinheiro, não é o que eu quero consumir, é Jesus. E aí pôr as coisas nos seus lugares. Em outras áreas também da vida. A gente pode olhar e falar assim, tem um tirano aqui? Tem um rei que fora do lugar? Tem um principado, uma potestade, um poder que tem uma legitimidade, mas que quer ser o cabeça? E que destruiu a vida, que nos lançou em escravidão, é o Império das Trevas, verso 13. Será que o Império das Trevas está funcionando numa área da minha vida? E eu preciso de redenção nessa área? Então qual é o caminho para Shalom, né? Para harmonizar as coisas de novo? Aí é o senhorio de Jesus na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia nesse sentido. Nós Te damos graças porque fomos transportados do Império das Trevas para o reino do Teu Filho, ó Deus. Te damos graças porque fomos apresentados, estamos sendo apresentados, santificados para ser apresentados ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por isso, mas nós pedimos a Tua misericórdia, porque o faraó continua correndo atrás de nós, porque esses poderes de opressão continuam tentando dominar as nossas vidas, tirar a liberdade que nós temos em Cristo. Então, Pai, nós clamamos em nome de Jesus que a paz do Senhor possa se realizar na nossa vida plenamente, ó Deus, que nós possamos de fato viver sobre o senhorio de Jesus em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Deus, em nome de Jesus, que a gente não experimente uma vida de uma forma desintegrada, mas integrada, fazendo sentido, tendo o Senhor Jesus como centro, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, que isso se realize nas nossas vidas.